está em tuas mãos. Ó poderoso e eterno Pai, ó Criador do universo, Jeová Jireh, grande eu, Shaddai, o meu presente e futuro. Senhor, eu sei, tu vais cuidar. Oh, faz de mim um vaso novo, guarda os meus pés de Espírito, deixa-me de poder, de poder, e teu amor, faça-me reviver, que a tua misericórdia perdoe minhas fraquezas, que tua glória resplandeça em mim, meu Senhor, que tua glória resplandeça em mim. Tua glória, Senhor, resplandeça.